Never die. Oh,

hope, give it. If you're talking about love, feel it. If you're talking about peace, live it. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Yeah. Dança leve.